o acerto com o banqueiro Danglars. Depois de confortar Maximilian e deixá-lo acomodado, o conde de Monte Cristo tomou a carruagem e foi até o banco de Danglars. Não vim até aqui antes porque acompanhei o enterro de Valentim de Villefort, disse ao entrar. Ainda estou possesso com a história desse patife Benedetto que se fez passar por um príncipe. Agora sou motivo de riso por toda a cidade de Paris. Bem, quero comunicar-lhe que partirei da França. Antes disso, precisamos fazer um acerto de contas. Tenho um crédito de 6 milhões de francos com seu banco. Menos 900 mil que gastou, acrescentou o banqueiro Danglars. Certo. Gostaria de levar 5 ordens de pagamento de 1 milhão cada para retirar em Roma. O senhor poderá sacar esse valor do Banco Thomson e Associados. Os 100 mil francos restantes ficam na conta. Pois não. Danglars tirou as ordens de pagamento de uma gaveta e preencheu-as rapidamente. Espertamente, não devolveu a ordem de crédito ilimitado emitida pelo Banco Thomson e Associados, que havia recebido de Monte Cristo em sua chegada a Paris. O conde partiu, aparentemente esquecendo-se também desses documentos. Danglars estava arruinado. Os sucessivos golpes que sofrera haviam destruído sua fortuna. Sua mulher não merecia respeito, pois era notória sua ligação com Debré. Nada mais o ligava àquela cidade e ele estava decidido. Horas depois do frustrado casamento de sua filha, havia arquitetado um plano. Fugiria e reconstruiria a vida em outro lugar bem distante dali. Primeiro passaria por Roma, onde sacaria os 5 milhões de francos creditados ao conde de Monte Cristo. Precisava chegar a Roma antes do conde para que seu plano desse certo. Enfiou algumas roupas em uma mala e, depois de sacar todo o dinheiro que havia no banco, tomou sua carruagem e partiu para Roma.